secret is out. Now the secret is out. Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. E o Riff Service desta semana é dedicado a uma era em que o rock era rei, When Rock Was King. Eu utilizei a letra da música When Rock Was King de Jimmy Jameson como uma referência para a escolha das bandas que apareceram neste Riff Service. E é com Jimmy Jameson, When Rock Was King, que o Riff Service desta semana vai iniciar-se. Do álbum Crossroad Moment, vamos ficar com Jimmy Jameson, When Rock Was King. Stakes to dark the best. surrendering to Cheap Trick with REO and Aerosmith. We got our wings. So climb aboard this starship, rainbow bound. This journey's got full circle to the sound. When rock was king, yeah. When rock was king, come on. When rock was king, everything old is new. E ficamos com a música que me deu a ideia para este Riff Service, When Rock Was King, de Jimmy Jamison. E a escolha das bandas que aqui aparecem hoje foi feita de acordo com a ordem em que aparecem na letra da música. E a única exceção de músicas dos anos 80 é a próxima que vai aparecer. Estou a falar-vos de Led Zeppelin. E do álbum Led Zeppelin 2, vamos ficar com a música Whole Lotta Love. Para vocês, Led Zeppelin, Whole Lotta Love. Ah. e ficamos com Led Zeppelin, Whole Lotta Love, a única música que não é dos anos 80 que aparece neste Riff Service, além da música When Rock Was King. E vamos agora para uma nova sequência, e a iniciá-la temos Loverboy, e do álbum Loverboy vamos ficar com a música Turn Me Loose. Para vocês, Loverboy, Turn Me Loose. gatto, mister Roboto. Dopodomani gatto, mister Roboto, manda ogni madre. Dopodomani gatto, mister Roboto, inizio la civiltà. E se eu já expliquei como escolhi as bandas para este setlist, falta agora dizer como escolhi cada música de cada banda. Resolvi escolher o maior sucesso que a banda fez nos anos 80 como single, não como música presente num álbum, não como sucesso de um álbum, mas como single. E após Loverboy, ficamos com os Styx. E do álbum Kilroy Was Here, ficamos com a música Mr. Roboto. E vamos agora para uma nova sequência. E para iniciá-la, temos o Survivor. E do álbum Eye of the Tiger, vamos ficar com a música Eye of the Tiger. Para vocês, Survivor, Eye of the Tiger. We'll be right back. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E após Survivor, ficamos com os Motley Crue. E do álbum Dr. Feel Good, ficamos com a música Dr. Feel Good. E vamos agora iniciar uma sequência de baladas. E vamos iniciá-la com os Kansas, uma banda que teve bastante sucesso nos anos 70 e que nos anos 80, em meados dos anos 80, voltou a ter algum sucesso. E do álbum Power, vamos ficar com a música All I Wanted. Para vocês, Kansas, All I Wanted. Reflect the stars that guide me towards salvation.

like today's the day. Looking for the words to say. E após Kansas, ficamos com o grande sucesso da carreira dos Toto. E do álbum 4, ficamos com a música Africa. Aquela música que para sempre marcará a banda Toto. E terminamos esta sequência com a baladíssima Amanda dos Boston. Música retirada do álbum Third Stage. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos ter os Mr. Mister. Vai ser um momento pop rock deste nosso Riff Service. E do álbum Welcome to the Real World, vamos ficar com a música Kiri. Para vocês, Mr. Mister, Kiri. So e apesar de Mr. Mister ser o nome mais pop rock, os seus membros, em especial Richard Page e Steve Ferris, fizeram várias participações em álbuns de hard rock e em homenagens em tributos a grandes nomes do hard rock. E vamos para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os canadianos Triumph. E do álbum The Sport of Kings vamos ficar com a música Somebody's Out There. Para vocês, Triumph, Somebody's Out There. Somebody's out there somewhere. e após Triumph ficamos com os australianos AC/DC e do álbum Blow Up Your Video ficamos com a música Heat Seeker. E sim, esta música foi a música que conseguiu melhores resultados nas tabelas de vendas de singles dos anos 80 por parte dos AC/DC. E vamos agora para uma nova música, e quem nos vai aparecer são as irmãs Wilson, que aqui nos aparecem com o álbum Bad Animals, e deste álbum ficamos com a música Alone. Para vocês, Heart Alone. E na sequência anterior ficamos com o grande sucesso da banda Heart, a balada Alone. E vamos agora para uma nova música, e quem nos aparece são os Quiet Riot. E do álbum Metal Health vamos ficar com a música Come On Feel The Noise, um original do Slade que aqui nos aparece numa versão dos Quiet Riot. Para vocês, Quiet Riot, Come On Feel The Noise. Where I belong, Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E ficamos com Quiet Riot, Come On Feel The Noise. E vamos iniciar agora uma sequência de baladas. E para começar, temos os REO Speedwagon. E do álbum Wheels Are Turning, vamos ficar com a música Can't Fight This Feeling. Para vocês, REO Speedwagon, Can't Fight This Feeling.

and I feel so lonely. Touching heat, freezing on my skin. I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm losing sleep. I'm empty, fighting way too deep over you. I can't believe you're gone. You were the first, you'll be the last. Wherever you go, I'll be with you. Shadows move across the wall. Feel so frightened. I wanna run to you, I wanna call, but I've been hit by lightning. Just can't stand up for falling apart. Can't see through the spell across my heart over you. You'll always be mine. e nesta sequência de baladas, após REO Speedwagon, ficamos com os 38 Special. E do álbum Rock'n'Roll Strategy, ficamos com a música Second Chance. E terminamos a sequência com o Cheap Trick. E do álbum Lap of Luxury, ficamos com a música The Flame. E vamos agora ter uma nova música, e vai ser do Zero Smith. E do álbum Pump, vamos ficar com a música Love in an Elevator. Para vocês, Harold Smith, Love in an Elevator. Second floor, hardware, children's wear, ladies' lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going down. Like running at La Vita, living it up when I'm going down. E ficamos com Aerosmith, Loving an Elevator. E vamos agora para uma nova sequência. E esta banda que aqui nos vai aparecer, quando começou, era conhecida como Jefferson Airplane. Alguns anos depois passou a ser conhecida como Jefferson Starship. E nos anos 80, apenas como Starship. E é do álbum No Protection, vamos ficar com a música Nothing's Gonna Stop Us Now. Para vocês, Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Stop us now. And if this world runs out.

just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, the smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard. Their shadows searching in the night. Streetlights, people E após Starship, quem nos apareceu foram os Rainbow. E do álbum Straight Between the Eyes, ficamos com a música Stone Cold. E esta música contava com Jolene Turner como vocalista. E terminamos esta sequência com os Journey e o seu maior sucesso de todos os tempos, a música Don't Stop Believin', música retirada do álbum Escape. E se iniciamos este Riff Service com Jimmy Jamison, When Rock Was King, é precisamente esta música que vai terminar o Riff Service. Para vocês, Jimmy Jamison, When Rock Was King. Thank you. A young old 8x10 in a ragged press kit folder. A tattered poster hanging on my bedroom wall. A snakeskin jacket in the back row of my closet. I can hear the echoes as the music rocks the hall. A bygone day in its grandeur and its glory. Stories. But if you recall the 80s, were you really there? I performed this name. It's ladies on my time machine when rock was king. Zeppelin dropped the wrecking ball. Lover boy would lead the calling. Keep rocking. These times are taller than the tail. You can't exaggerate the power in the scale. When rock was king. Sticks would dark the paradise